Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um podcast musical do Papo de Jornalista. O programa de hoje será um pouco diferente de um programa musical normal do Papo de Jornalista, pois exatamente 10 anos e algumas semanas atrás, o mundo ouvia, ainda em estado de choque, a seguinte notícia. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam um banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. De setembro de 2001, um dia que o mundo ficou chocado. 10 anos depois, com milhares de mortes nos dois lados do conflito, o mundo que vivemos é outro. E como a lembrança desses 10 anos, o nosso podcast de hoje vem com duas listas. O Max separou algumas das músicas mais marcantes lançadas na última década, né, 2001 até 2010, enquanto eu tentei fazer uma seleção com músicas mais ou menos famosas em 2001, porque foram lançadas no mesmo ano, né. Ô Max, você quer começar com a tua lista? A primeira música foi escrita pelo U2 e é considerada a 9ª melhor música da década, segundo a revista americana Rolling Stone. Senhoras e senhores, Bono Vox, O Sonhador com Seu Dia Maravilhoso. Só na caixa. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Your love is down. eternal right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. Inspirado no início da década por integrante do Blur, Gorillaz revolucionou a cena musical ao fazer alguns dos primeiros shows onde músicos não apareciam, mas sim animações. Feel Good Inc. faz parte do segundo álbum da banda, e vocês acabaram de escutar ela. Criado em Atlanta, nos Estados Unidos, o Octcast, ou qualquer coisa do gênero, é uma dupla de cantores de hip-hop formada por André Lauren Benjamin e Antoine André Patton. O estilo da banda misturou funk, soul, jazz e blues, entre outros, formando nos grupos mais bem-sucedidos de todos os tempos, com mais de 20 milhões de cópias vendidas. Representando a banda, vamos ouvir Hey Ya, de 2003. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Oh, Provavelmente não existe uma pessoa na Terra que não conhece a música que acabamos de tocar. Minto. Talvez haja algum monte de betano que não tenha escutado, mas como monges não escutam podcasts, então... Que seja. Lançado em 2008, Just Dance é o single de estreia de Lady Gaga. E para finalizar a lista, vamos ouvir Rehab, canção de Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 Agora vem minha lista, né? Vamos ver o Kid Punk que você trouxe dessa vez. Ah, mas não tem obrigação de trazer nada punk. Vamos lá. Pra começar, vou botar o Blink. Blink 182. Que, né, tem gente que acha que é punk, tem gente que acha que não é. A música é The Rock Show, do álbum Take Your Pants and Jacket. Diz a nossa querida amiga Wikipedia que o CD e esse single também foram lançados em junho de 2001. Né? Então imagino que o pessoal estivesse ouvindo bastante nessa época. Eu não sou muito fã da banda, pra falar a verdade, né? Mas como eu acho que o pessoal ouvia muito na época, vale a pena colocar. Além do que, minha namorada gosta bastante, então em homenagem a ela, né? Dedicada a ela vai essa música. E qual é o nome da menina sortuda? É a Gabi, né? Depois uma banda que não sei se alguém lembra deles, mas eu até que gostava do som. Mas depois eu falo mais. Som na caixa. Have some fun. With the girl at the rock show. places, the same situation, just different faces. Changed up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a gat. A última aí foi do P.O.D., Youth of the Nation, do álbum de estreia dos caras, Satellite. É, o P.O.D. era uma banda de new metal gospel, sério. Com essa coisa de música positiva, mensagem ao senhor escambau, né? Eu não sei o que fim eles levaram, mas eles fizeram, eu lembro que eles fizeram um relativo sucesso. Essa música basicamente está na lista, porque nessas pesquisas que eu fiz antes de montar, diz que o CD foi lançado exatamente no 11 de setembro. E parece que não, além dele, né, teve uma porção de outros CDs aí, a gente até desconfia de tanto CD que foi lançado nesse mesmo dia, que um CD do Slayer foi lançado no 11 de setembro, dá pra acreditar? Bom, Figure Ten Cake, com Short Skirt Long Jacket, musiquinha bacaninha que entrou aí só porque eu tive que abrir mão do Gorillaz, né, pro Marcos colocar na lista dele. Adivinha só, ela também é de 2001, né? Fica, vai ter bolo. É, só na caixa. Cut through red tape with fingernails that shine like Que a gente ouviu Hard to Explain, dos Strokes, que estão na lista basicamente porque essa música faz parte do primeiro álbum deles, Is This It, lançado há mais de 10 anos. Porra, tô ficando velho. E não se esquece dos fios de cabelo branco, hein? Ah, não enche o saco. Enfim, o CD foi lançado em agosto de 2001, de novo segundo nossa querida Wikipédia, né? Eles também estão figurando na lista, não só por causa disso, mas porque eles são de Nova York, né? Porra. Inclusive, esse álbum teve uma música cortada depois do atentado na versão americana, né? Só na versão americana, chamada New York City Cops. porque a letra ali falava que os PMs de Nova York não eram lá muito inteligentes, né? É, pra finalizar, Weezer com Hash Pipe, que eu fazia cover com a minha banda e já toquei um zilhão de vezes. A música também é de 2001, apesar de eu já ter cansado de tocar essa música, sempre vale a pena ouvir de novo. E até daqui a 15 dias, né? E melhoras pro Gustavo, que mal chegou na Inglaterra e já tá com o Chickenpox, a nossa conhecida catapora. E sobe o som.